Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado. Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio eu derro, pra fazer barulho eu mesma faço. Ou não, mas pegar fogo nunca foi atração de circo. Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Chora daqui e o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não é não, mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio eu berro, pra fazer barulho eu mesma faço. Ou não. Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi